Projeto X Podcast. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, e está começando mais um Projeto X Podcast, aquele podcast que tenta não te deixar na mão, mas de vez em quando te deixa, atrasando. Acho que virou até padrão pra gente, que triste. Enfim. A gente tenta. A gente tenta, é melhor do que não sair. E dessa vez, essa semana, a gente vai falar de um tema aí um tanto quanto inusitado, um tema um tanto quanto profundo, de certa forma, né? Nós vamos falar aí de roteiros para jogos. Aqui quem fala é o Jim, e na minha faculdade, na minha aula de roteiros para jogos, eu só aprendi Jornada do Herói. Hashtag como faz. Eu sou o Ether, e ainda acho que Dark Souls tem um dos melhores roteiros de jogos que já existiu. Eu sou a Adri e eu acho que os roteiristas muitas vezes são o verdadeiro final boss dos jogos. Aqui é o Abi e, contradizendo um pouco o que o Ether disse, eu acho que Bloodborne tem um roteiro melhor do que o de Dark Souls. Fica calúnia! Aí, reflexão, reflitão. Por um momento eu achei que você ia falar habemos histórias. Habemos histórias. Ai meu Deus, que piada ruim. Que piada ruim, tá bom. Eu acho que assim, pra começar, a gente tem que falar aí um pouco sobre roteiros de forma geral, a gente entrar especificamente na parte de jogos. Sim, até porque jogos não foram a primeira mídia que apresentou, teve a estruturação por meio de um roteiro, né? Há controvérsias. pior que há controvérsias. Ok. Ok, né? Porque, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro jogo datado, se eu me lembro bem das minhas aulas, foi um jogo assim, quase um pouco depois da pré-história, sabe? A Jornada do Herói mais antiga de todas. É, e pelo que deu pra se entender do jogo, que especulam, né? Que era basicamente um jogo sobre plantações, onde você tinha vários buraquinhos numa pedra e ninguém sabe exatamente como funciona. E o pessoal achava que tinha a ver com a plantação. Então tem, querida não, tem uma carga de narrativa, mesmo nesse jogo, né? Sim. Que é. É que assim. Por mais rasa. Justo. É, por a gente mais tá rasa que a, seja. A humanidade existe conta histórias desde a sua origem, né? Então. Sim. É natural que a gente aplique técnicas de roteirização a toda a produção artística que a gente faz desde o começo, desde que o mundo é mundo. Você vê painéis rupestres, eles têm uma narrativa neles, né? Uhum. Mesmo que seja descrição da realidade apenas, tem uma narrativa rolando ali. Não dá pra gente chamar isso de roteiro, porque um roteiro é uma coisa muito mais formalizada, né? Mas a questão da narrativa tá presente em tudo que a humanidade faz desde que a gente aprendeu a se comunicar. Verdade. Além de que você, pra contar histórias, até porque boa parte de passagem de histórias da humanidade no começo dela foi feita de forma oral, né? Então você tem uma estrutura, você tem um jeito de tornar as histórias mais imersivas, né? É um ponto interessante também, sim. Porque você tem essa coisa de sequência, de você apresenta os personagens, você tem o plot geral do que tá acontecendo, você tem uma resolução, né? Você tem essas várias coisas. Então sempre teve. É exatamente como o Dri falou, né? Vamos começar aí falando quais são os pontos básicos pra se você ter um roteiro básico. Eu tive disciplinas de roteiro na faculdade também. Uhum. No caso, roteiro específico pra cinema. Aprendi muito menos do que eu deveria. A culpa disso provavelmente é minha mesmo. Mas tudo bem. Mas quando a gente fala de um roteiro, o que a gente tá querendo dizer? A gente tá querendo dizer uma estrutura organizada que vai explicar os acontecimentos, que vai explicar o que vai se desenrolar naquela determinada obra. Seja um filme, seja uma série, seja um jogo, que é o caso do nosso tema aqui. E ele pode ser muito detalhado, indo até as falas de personagens, até as expressões, que é no caso, por exemplo, de um roteiro de cinema. Um roteiro de ficção, que ele tem um controle muito maior sobre todos os elementos, ou ele pode ser um roteiro mais descrevendo os aspectos técnicos por trás daquela obra. É curioso a gente falar isso, mas documentários têm roteiro. Documentários seguem roteiros. Só que, obviamente, você não vai roteirizar a fala do seu entrevistado, você não vai roteirizar uma situação real. Mas você pode roteirizar, por exemplo, qual vai ser o recorte que você vai fazer? Quais são os ângulos de câmera que você vai pegar? Uhum. Quais são os planos que você vai pegar? Entendeu? Uhum. Em jogos, isso é especificamente mais interessante porque você tá adicionando o fator interatividade. Então não é simplesmente como a cena vai se desenrolar. É como o jogador vai interagir com aquela cena pra fazer com que ela se desenrole. Isso é muito louco. É, imagino então você pegar e imaginar aqueles jogos com centenas de opções para uma mesma cena, né? Imagina que devam ser, assim, milhares de páginas. Na verdade, não é nem só isso, porque em qualquer outra mídia que não jogos, todos os roteiros, eles são bem simples e fáceis de fazer. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Uhum. Agora, tenta roteirizar uma light novel, onde você tem 60 finais diferentes. Visão novel. Uma visão novel, você quer dizer? Visual. É, uma visual novel. Ah. É. Por mais que desses 60 finais... Sempre vai ter partes em comum, você divide em grupos, né? de 20, que são finais muito parecidos, sabe? Uhum. Uhum. Com só, tipo, algumas falas de diferença. Porque é o que acaba acontecendo, até normalmente, né? Deve ter alguma, né, alguma visual novel que foge desse padrão. Ah, sempre tem, né, mas... Sim. Você tem, tipo, três grandes blocos finais que tem 20 finais cada um diferentes, mas a resolução é basicamente a mesma. Mas mesmo assim, não é fácil. A gente tá falando aqui de finais baseados na sua escolha. Então você tem que planejar até a mecânica do seu jogo pra que te permita escolher esses finais. Pra que te permita tomar decisões ao longo do jogo que levem você pra final A, B ou C. É, na verdade, uma coisa que eu vi numa palestra uma vez de um cara que trabalhava justamente com roteirização de jogos, né? Uhum. Ele disse uma coisa assim: o bom roteiro de jogo está integrado com a mecânica. Claro, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido, até porque, assim, se você tem uma desconexão muito grande do roteiro com a mecânica, você não vai. Você vai matar justamente o que torna aquela obra diferente, que é a imersão, né? Do que o, uhum. O que diferencia um jogo de um filme? Um jogo é mais imersivo porque você interage melhor. E pra interagir bem, você precisa que a mecânica e a história se conversem muito bem. A gente vai dar alguns exemplos ao longo da gravação, mas um primeiro jogo que eu vou citar aqui, que justamente isso combina a narração com a mecânica, eu vou citar o primeiro daqui, que vai ser o Okami. Por que o Okami? Porque o que torna o Okami diferenciado é a coesão dele, de todos os elementos dele. A história é super clássica, super jornadinha do herói, a diferença é que é com um cachorro bonitinho, mas da forma como ela é narrada, só dá certo porque a mecânica do jogo te permite isso, já, a forma como você interage com o mundo, manipula o mundo, né? Se você for pensar, você tá desenhando o mundo e desenhando a sua história. Então faz sentido que você progrida na história justamente usando as técnicas que você aprende, usando os seus pincéis, pintando aquele mundo. É um exemplo bobinho, por assim dizer, mas é o diferencial das grandes obras, né? Você tem uma coisa que combina a mecânica e a história, e elas realmente falem uma com a outra, né? Quando tem essa desconexão, você fica um jogo esquisito. Mesmo que a história seja muito boa e a mecânica seja muito boa, ele separado você fica, ok. Tipo assim, ok, fica esquisito, será mesmo que fica? Depende. Quer ver um exemplo? Que você tem a mecânica completamente desligada do roteiro e que fez um baita sucesso uns anos atrás? Candy Crush. Até Candy Crush tem roteiro. Claro, mas... Tá certo, eu não tava esperando isso, cara. Foi bem inesperado. Pô, não, ninguém espera. Mas ninguém espera, mas Candy Crush tem um roteiro. É um roteiro simples e bobinho, sim, mas tem. Mas eu não vejo essa desconexão. Eu não consigo ver. Pra mim, e olha que eu joguei essa merda por muito tempo, mais do que eu gostaria de admitir. Mecanicamente falando, não tem nada a ver o jogo mecanicamente falando com a história. Ué. Você tem toda a direção de arte, sim, a direção de arte é toda a ver, mas você poderia ter a mesma história sem ser com balinhas no jogo. Mas a estética é um fator de coesão importante. A direção de arte é um fator de coesão importante. Eu tô falando que não é. Eu não disse que não era. Uma das partes importantes, então, nessas coisas de roteiro, seria a gente determinar esse plot, né? Sim. Essa trama. A trama e as multitramas, né? Vamos pegar Dark Souls. Qual que é a trama do jogo? Você é um undead que apareceu assim, tá lá. E o seu objetivo é derrotar o chefão final e fazer alguma coisa com o fogo. Certo. Esse é o plot. Por mais simples e direto que seja, ele pode ser resumido nisso. Num ponto A, um ponto B, como o Jim falou. Você tem essa ideia de multiplot, por exemplo, em Dark Souls, quando você tem as side quests com outros personagens, né? Que eles afetam em graus diferentes a relação que os outros personagens têm com você ou como eles afetam o seu mundo, né? O que pode acontecer ou não. E essas linhas são importantes, porque elas trazem uma vida nova pro jogo, né? Trazem mais vida, faz o mundo parecer mais vivo, né? Faz parecer que suas ações têm algum tipo de consequências naquilo. E então é importante quando um jogo, pelo menos pra mim, quando um jogo é bom, tem um roteiro bom, tudo que você faz tem, em alguma medida, tem algum tipo de repercussão no mundo, né? Tem alguma linha bem definida do que vai acontecer, ou pode acontecer, né? E acho que é importante a gente já determinar isso, deixar essa coisa bem clara da trama, porque acho que isso é a parte que a gente mais vai bater, sim, né, durante essa discussão. Uma coisa que eu acho muito incrível é que você pode ter uma única trama, você contar diversas formas, ela de diversas formas usando a narrativa. E dependendo de como você aborda a narrativa daquela trama, pode ser uma obra totalmente diferente. Sim. Eu acho que isso, né, como você vai focar onde e quando naquela história que já é determinada, você pode ter um desdobramento de uma história mais dark, uma história mais tranquila, sei lá, positividade ou não. Meio que o clima vai ser a narrativa, né? Sim. É que a estética da narrativa também ela é muito importante. Sim. Exato. Você mencionou estética. De uns tempos pra cá, a gente tá vendo jogos que estão abordando isso de um jeito muito interessante, né? Talvez até porque as novas plataformas estão permitindo que se brinque mais com estéticas variadas, os desenvolvedores estão usando isso ao máximo pra poder contar as histórias deles de uma forma mais intensa, poder retratar certos assuntos e retratar certas tramas de um jeito mais forte pra quem tá consumindo aquela obra. Justamente porque a estética e direção de arte que eles escolhem, ela cala mais com os sentidos das pessoas, né? Seja uma escolha de estilo de arte, seja a música, seja a própria jogabilidade. Quais são os mecanismos de interação do jogador com aquela obra, né? Sim. E assim, uma coisa que eu observo muito de forma geral em jogos atualmente é que cada vez mais os jogos, especialmente os AAAs, eles são menos jogos e mais história do que jogos indies. Jogos indies, eles têm liberdade de misturar melhor o roteiro com a jogabilidade, sabe? Dois grandes exemplos aí, que dá pra falar assim logo de cara, que eu tenho certeza que a Adri gosta, o Ether gosta pelo menos de um deles, né, cada um. É o OneShot e o outro é o Undertale. Sim, inclusive, gente, expresso de Undertale, link na postagem, ok? A coisa do Undertale foi que o criador do Undertale, ele sabia bem qual que era o público dele, porque justamente por ele ter... Não, nem nesse aspecto que eu tô falando, Audrey. Mas assim, eu acho que saber justamente pra quem você tá contando essa história faz com que você conte essa história de um jeito melhor, eu acho. Mas não é nem por isso, nesse aspecto que eu tô falando, Dri. Até não é nessa questão tanto, é mais na questão que, por exemplo, até o fato, em ambos os jogos, tá? Até o fato de você fechar o jogo no seu computador tem a ver com a narrativa. Claro. Faz diferença em algum nível, você reiniciar. É um detalhezinho, mas é um detalhezinho que, poxa, que legal, sabe? É um baita detalhe, né? Uma coisa, eu acho que é interessante que o Jim falou agora, né? Que os jogos AAA, recentemente, eles estão tentando focar muito mais na ideia da narrativa, né? Sim. Eles estão tentando construir narrativas um pouco mais grandiosas. E um pouco mais bem estruturadas. E eu acho que isso é bem verdade hoje em dia. Agora que eu parei pra pensar... Diria que, tipo, Horizon Zero Dawn é o melhor exemplo atual pra dar isso, né? Que, cara, Ele tem a jogabilidade muito importante, mas... Afinal, é o que você vai jogar. Mas a história, eu acho que tem um papel mais, ainda mais importante do que o que você está fazendo. Sim. Sim, mas isso é interessante. Por isso fez tanto barulho também. É, isso também é interessante, por quê? Porque mostra que as pessoas, assim... Por mais que a maioria das pessoas fale... Ah, mas eu gosto de gráficos bonitos. Ah, mas eu gosto, assim, tem que ter o puta hiper mega realístico. Tá, beleza, mas ainda assim, não adianta nada o negócio ser super realista se a história não te prende. Quer ver um exemplo de uma coisa super hiper realista e que é uma bosta completa? Aquele filme em CG do Final Fantasy. A gente não fala desse filme. A gente não fala dele, a gente não comenta. Assim... Vou ser bem sincera, eu não acho que o filme seja tão ruim assim, mas velho... Olha, e pra deixar bem claro, eu não estou falando do filme do Final Fantasy, do jogo Final Fantasy VII, é o outro Final Fantasy lá. É aquele lá, que, tipo, se ele tivesse recebido qualquer outro nome, eu acho que ele teria sido um filme mais decente, mas não foi o que ele aconteceu. Ele teria sido uma animaçãozinha melhor, é. Se você pegar o gráfico, a estética, os detalhes das personagens daquele filme, pra época que ele fez, ele chamou atenção até hoje, sabe? Uhum. Ah, gente, um exemplo mais recente, sem sair da série. Vocês viram Kingsglaive Final Fantasy XV? O filme? Sim, eu vi. Puta, cara, que é aquela animação, velho? Tecnicamente, graficamente, uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida. O nível de detalhe daquilo é um rolê de outro mundo, sabe? Mas de detalhe é diferente de animação. A animação é movimento especificamente. Não, mas assim, o nível, mesmo os movimentos, eles têm uma... Eles conseguiram tornar ele tão realista, mas não ficou aquele negócio... What the fuck que ficou aquele filme de Final Fantasy com esse nome de alguns anos atrás, né? Mas aí é o fato de talvez já tá inserido numa história maior e tudo mais, não ser um negócio solto sozinho e não viajar tanto na maionese igual aquele filme viajou. A gente sabe, então, a gente já deixou bem claro, é interessante que a história seja bem estruturada, ela te puxa e te prenda, mas tem uma coisa que também é muito importante, que é o ritmo, sim, que é o pacing, né? Do jogo, ou o pacing do roteiro, como as cenas, como os acontecimentos do jogo vão ser contados, em que velocidade, em que, quando você vai ter um momento mais livre, assim, pra deixar a pessoa explorar, ou deixar a pessoa mais livre, quando você vai ter mais ação, né? Quando você vai puxar, vai pegar na mão do jogador e levar ele até onde ele precisa ir, ou até onde você pode não ter esse tipo de ação, né? Persona 5 é um excelente jogo pra você discutir sobre isso. Persona 5, Persona 3 e Persona 4. É, Adri vai concordar comigo, o Persona 3 ele tem um pacing muito lento, é vagaroso no começo, em comparação ao Persona 4 ele tem um pacing muito melhor. Assim, quando o 3 começa a escalar é ação demais e coisas muito importantes acontecendo muito próximas. Sim. Tipo, os três últimos meses do jogo acontecem mais coisas importantes do que o resto do jogo todo, entendeu? Exatamente. Por isso que o pacing do Persona 3 é difícil, às vezes, alguma pessoa... Tem pessoas que não gostam de Persona 3, por exemplo, porque o jogo é muito lento no começo, né? Não parece que tem um desenvolvimento muito significativo ali, então as pessoas não conseguem se prender muito. Persona 4, por sua vez, ele tem um pace muito melhor. Ele distribui melhor as coisas mais importantes, é mais equilibrado. E te dá tempo pra digerir as coisas. E acho que isso aqui é importante, porque são acontecimentos grandiosos, então você... Como a gente tá falando de um jogo que são jogos longos, que vão te acompanhar por 40, 50, 60 horas, dependendo de como é seu perfil, você precisa ter tempo pra lidar com as coisas. Você precisa ter tempo pra absorver as coisas, justamente pra você não ficar... Chegar uma hora que você quer, tipo, para o mundo que eu quero descer. Que você acaba dropando o jogo por uma semana e essa semana vira um ano, sabe? Acontece às vezes. É uma coisa que acontece muito com Persona 5. Persona 5 tem um pacing horrível. Eu adoro o jogo. Adoro de verdade. Mas o pacing do Persona 5 é uma porcaria. Ele sofre do mesmo problema do 3. O jogo começa relativamente devagar, com acontecimentos não tão importantes. Aí depois vai chegando mais pro final, o negócio deslancha, o negócio vai rápido, assim. Assim, do nada a gente tava no ponto A, já tá no ponto Z, sabe? Sim. É muito rápido. E você não tem tempo pra absorver, pra sentir essa tensão que se forma. Então, o ritmo é muito importante também quando é escrito um roteiro no jogo, né? Em roteiro de jogos. E é uma das coisas mais fáceis de errar. É. O problema... Isso é um problema que eu até vejo bastante na comunidade otaku que gosta de ler mangá, por exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo aí de um mangá, que é o Aono Exorcist. Vocês conhecem, não? Sim. Que eu vejo muito pessoal reclamando, falando o seguinte: pô, Aono Exorcist é legal, mas o autor bota umas paradas aí no meio que fica muito tempo sem acontecer nada. Pelo que eu li, eu não concordo. uma coisa que eu vejo assim, que assim, por exemplo, agora voltando aí pro Persona 3, que foi o que eu joguei, né? Você tem muita coisa acontecendo lá no final. Sim, você tem muita coisa acontecendo lá no final. Porém, todos os outros tempos, você tá ali interagindo com outras pessoas. Tem uma construção de personagem o tempo todo. Não. Você não para. Você fala assim, ah, não. Tem eventos, mas não para. Tem a construção de personagem. Mesma coisa que acontece no Exorcist. Quando você não tá tendo ação de porradaria, tem personagens interagindo e você tá construindo a relação entre eles, que é um ponto importante. Sim, eu concordo. Concordo. Mas no sentido do que... Porque a gente diz que o pacing é ruim, também não é só por causa desse negócio que muita coisa acontece no final em comparação ao que acontece no começo e não é tanta coisa. É também o fato da agência do jogador, né? Às vezes o jogo, ele é muito guiado. Os produtores, às vezes, não sabem como... Eles, às vezes, não acreditam no jogador, não acham que o jogador vai tomar a decisão, vai ir para fazer o que ele tem que fazer. Eles acabam colocando o jogador muito on rails, né? Como eles falam, nos trilhos. Sim. E isso acaba tirando um pouco da sua imersão do jogo. Porque eles forçam um ritmo que não é o seu ritmo, né? E é uma das coisas que faz o Persona 3 e o Persona 5 terem um ritmo ruim também. Você não tem tanto esse controle, às vezes. Além do fato de que os acontecimentos, assim, muito importantes estão mais lá pro meio, pro final do jogo. E os acontecimentos, assim, que têm importância, mas não são tão impactantes, acontecem no começo, né? Esse é o problema, eu acho. Um outro exemplo recente de jogos com um pacing que tirou muita gente do sério e foi um dos problemas apontados de um jogo que foi muito criticado foi o Final Fantasy XV, que também tem esse problema. A divisão de capítulos torna isso mais claro. Jogos como Persona, que tem uma marcação de tempo clara ou que são divididos em capítulos, a gente consegue ver isso com mais facilidade. Porque a gente sabe exatamente em que ponto da história as coisas estão se arrastando e em que ponto elas estão começando a se atropelar. No caso do Final Fantasy XV, até o capítulo 8, 9, ele é bem devagar. Se você investir seu tempo nas sidequests, isso não fica tão aparente. Mas do capítulo 9 até o capítulo 13, você não tem espaço, você não tem tempo pra respirar. É muita coisa acontecendo. E na versão original do jogo, que assim foi a que saiu antes da Royal, antes da versão de PC, faltou muito, muito material. E muitas pessoas reclamaram que ficou muita coisa jogada pro ar. E que foi complementada depois, o que também é um problema. Você ter que, tipo, fazer remendos nas histórias depois que elas são concluídas, né? Hoje em dia isso tá mais comum, porque hoje em dia dá pra fazer isso. Você pode lançar um patch de jogo e o cara baixa, faz uma alteração nos arquivos ali mesmo e pronto. Você adicionou história. Que é até uma coisa curiosa, justamente já que a gente tá falando de roteiro, a gente pensar nisso, que hoje em dia as histórias continuam sendo escritas. Um jogo que foi lançado não necessariamente tá finalizado. A história não necessariamente tá finalizada. Você tem, seja pela forma de expansões, seja pela forma de DLCs, ou seja pela forma de eles literalmente reescreverem partes ou incluírem partes do jogo base. Né? É um jeito de, é um jeito de você analisar roteiro muito curioso. Remoldar sempre existiu. Tá aí Tolkien que não nos deixa mentir, né? Não, claro, mas eu acho que o Tolkien nunca mandou recolher todos os livros do Retorno do Rei pra reescrever um capítulo, né? Não, mas ele não mandou recolher porque ele não tem como, e porém ele reescreveu um capítulo do Hobbit depois que lançou O Senhor dos Anéis. Não, você tem revisões, você tem lançamento que alguns autores fazem. Você tem uma reescrita, porque a ideia original do Hobbit não era nem, tipo, o anel não era tão importante. Ele reescreveu o capítulo do Hobbit, que aparece o anel justamente pra fazer sentido no futuro, sabe? Às vezes, quando obras aparecem em momentos assim, desconexos, assim, por exemplo, uma obra aparece muito mais pra frente em relação a outra, e essa obra que apareceu depois acaba sendo importante e acaba tendo uma certa ligação com as obras iniciais, às vezes você tem que reescrever um pouco pra poder encaixar uma na outra, né? Quando assim você tá criando a história ao mesmo tempo que você escreve, o que é um problema. Você vê isso em alguns jogos também, você tem esse problema de que parece que os caras, eles queriam fazer uma trilogia num jogo, e eles acabam tendo que fazer vários headcanon, né? Sabe como chama isso? Sabe como chama isso? Falta de planejamento. Não, sim, obviamente, eu ia citar agora. Você pega, você quer uma mestre no planejamento? Você pega a Nihon Falcon, com os Trails of Sky, Cold Steel, os negócios assim, são todos interligados, todos eles têm tudo assim, o roteiro todo assim, todo ele bate, todo assim, o que acontece num lugar já tá acontecendo em eventos no outro jogo, então você sabe por que isso tá acontecendo, como isso vai afetar o outro jogo. E é uma narrativa que expande décadas já. né? Sim. Há muito tempo. Então você vê, assim, algumas pessoas conseguem fazer essas criações, conseguem ter esse cuidado de desenvolver. E enquanto outras fazem o negócio a moda caralha e esperam que o negócio se encaixe, né? Traz pra funcionar. É complicado isso. Mas, gente, isso de você ter obras que são complementadas ao longo da história... Eu falei que isso é particularmente curioso nos jogos, porque... Uhum. O controle que os criadores têm sobre os jogos, mesmo depois que eles já foram lançados e já estão os discos nas casas dos jogadores, por ser tudo online, por ser tudo tão interligado ultimamente, eles conseguem fazer isso de um jeito muito mais rápido e muito mais localizado e garantir que isso vai chegar na mão de todo mundo que tá jogando. É muito curioso, uhum, essa forma nova de escrever histórias. E é uma forma que eu acho que vai ser a tendência. Não tô aqui dizendo se gosto ou não, eu... pessoalmente prefiro quando as coisas estão finalizadas já na hora que eu compro, mas... Eu gosto de ter fim, por isso que eu não leio quadrinhos. Mas, assim... gente, vamos ser sinceros, até a Bíblia tem umas DLC que aparecem de vez em quando, então... É. Não, o meu problema não é ter DLC, o meu problema é não ter fim. Abraço Homem-Aranha, Superman, esses caras, mano, caralho, velho. Não, eles têm fim. Se você não pegar, assim, toda vez não que... Tem. Não, eles têm. Toda vez que a DC fez uma crise nas Infinitas Terras, ou toda vez que a Marvel fez um reboot, foi um fim. Tecnicamente falando. Fala isso pros novos 52 que acabaram de descobrir que não era um reboot. Não. No... Vai. Não, isso é uma outra conversa pra uma outra hora, pra outro cast. Mas, por exemplo, um jogo interessante que eu ia falar aqui, que bate um pouco com essa ideia do que a Adri tava falando do Final Fantasy XV, é um jogo que saiu mais um pouco, um tanto quanto antes do Final Fantasy XV, que é o Metal Gear Solid 5. E por que eu falo é dele? Porque todo mundo que jogou ele sabe de uma coisa, o jogo tá incompleto, a história tá incompleta. O jogo tem um final muito abrupto e as coisas acontecem assim do nada, perto do final. Metal Gear são outros 500, né? Não, por mais que o cara que fez Metal Gear seja o gênio, não sei o que, eu acho uma canalice que ele faz com o público dele. Não, mas não é ele o que faz isso com o público, é a própria Konami que faz isso. O Kojima, ele gosta do público, ele quer tentar agradar o público, mas o problema é que a Konami não dá tempo pra ele, a Konami estrangula ele, né? Eu voto tanto por que... a gente um dia gravar um podcast sobre o que deu de errado com a Konami. Porque, velho, é um estudo de caso, né? É, alguém que tinha histórias como Silent Hill. Na verdade, você precisa de dois podcasts. Um é o que deu de errado com a Konami e a outra é como deu certo a Bethesda. Porque, puta que pariu. Não faz sentido. É. Um beijo, Bethesda. Um beijo, Konami. Né? Porque também se pegar, né, Elder Scrolls e Fallout, foram uma complexidade pra chegar onde chegaram hoje em dia, né? E eles mudaram. Inclusive, muito. Já que você entrou nisso, né? E os roteiros em jogos de mundo aberto? Nossa! E aí, como faz? Como que faz, né? Um bom exemplo é a gente comentar então da ideia de Skyrim de Fallout, né? Tem pessoas que dizem, né, alegam que Fallout 1 e 2 tinham roteiros muito melhores e que Fallout, por exemplo, Fallout 3 pra frente, o negócio foi mais diluído, né? Mais diluído, pra deixar mais aberto a ideia. Mudou até completamente o estilo de jogabilidade, né? Do Fallout 1, 2, pro 3 pra frente, do 3 pra frente. Até porque antes do 3 não tinha como ter jogo de mundo aberto, não tinha tecnologia que suportasse. Pensando em mundo aberto, tipo, mesmo sendo universos totalmente diferentes, jogabilidades diferentes, GTA V vem no mesmo quadro de Skyrim, não? Sim. Só que eu acho que o GTA V, nesse ponto, ele conseguiu fazer uma coisa melhor que o Skyrim. Obviamente, mas eu acho que... É mais nítido, né, GTA a questão do roteiro. GTA V, ele é mais estruturado do que Skyrim, por exemplo. Ao meu ver, Skyrim é só uma... Assim, então, só tem uma quest... Pronto, um ponto A, um ponto B. Só isso, Skyrim. O resto é assim, é pra encher linguiça. A gente precisa de coisa pra dar tempo pro jogador achar que valeu a pena ter comprado o jogo. Mas é isso mesmo. Enquanto o GTA V, você tem todo o desenvolvimento dos personagens, você tem... Mas isso é uma marca do GTA desde sempre, por mais que eu não goste muito da franquia. Eu também não gosto muito, mas eu reconheço que os personagens no GTA V, ou nos GTAs em geral, eles se desenvolvem. Mesmo que seja um jogo de mundo aberto, que você possa fazer o caralho que você quiser, quando você prossegue a história, você vê seus personagens se alterando, mudando, né? eles tomando decisões diferentes, você vê o que tá acontecendo com eles, essas coisas, então eles têm toda uma progressão, né? Eu acho isso interessante. E é até um ponto que mostra que o GTA V é um bom jogo em questão de roteiro, né? Em comparação, por exemplo, a Skyrim. Se a gente não sair do campo dos jogos de imaginário medieval, um mundo aberto que deu certo, mas não deu certo desde o começo, pra mim foi Dragon Age Inquisition. O começo dele é chato pra caralho, mas no momento em que você se liberta da primeira parte do jogo, você... É o condado do Dragon Age. É, o problema é que o condado é tipo a maior área, e você fica que nem burro tentando terminar tudo que tem lá, o jogo fica maçante, até alguém falava assim, olha, você não tem que fazer tudo agora. Tem isso também, a galera quer zerar uma área antes de ir pra próxima num mundo aberto, isso meio que não faz sentido, não tem por que você fazer isso. Eu joguei o Dragon Age na primeira vez, tipo, eu só fui. Depois que eu vi, já tinha se passado 120 horas, aí falei, ops, na hora de dormir. Uma semana depois. Está na hora de eu recuperar um pouco da minha estamina. 120 horas eu não dormi ainda. Eu preciso dar uma descansada. É, acho que eu vou só descansar um pouquinho o olho, sabe? 15 minutinhos, tô novo. Mas o Dragon Age, eu acho que ele conseguiu incorporar o mundo aberto a uma história instigante. Soube explorar os espaços. The Witcher eu ainda preciso jogar. Se a jogabilidade do primeiro não fosse tão merda, eu já teria avançado mais, mas... Você pode pegar direto do 3, Odrino. Você pode pegar direto do 2, ignorar o 1, ler um resumo da história do 1. Se for pra jogar do 2, joga o 1. Mas se for pra pular, começa direto do 3. Até porque eu pessoalmente não acho que compensa começar do 2, porque você pode importar o save do 1, né, pro 2. Do 2 pro 3 tem como fazer? Ou... Tem, até onde sei tem. Mas o Witcher também é um bom exemplo de um jogo que foi bem estruturado. É um Na jogo verdade, o The Witcher, de mundo aberto, que ao tem meu uma ver... estrutura boa de roteiro. Eu só joguei, tipo, coisa de 2 horinhas no Pirata, porque eu não queria jogar sem ser o Pirata do The Witcher, né? Eu só joguei pra ver como é que era. Mas ao meu ver, pelo que eu estudei dele e tal, ele foi um mundo de jogo aberto feito como tem que se fazer, sabe? Sim. Entendeu, Bethesda? É, Bethesda. Tá aí, você pode acompanhar a CD Projekt Red, né? Mas um outro jogo também que o pessoal fala que é um jogo de mundo aberto do jeito que tem que ser feito, Zelda, né? Breath of the Wild. Fenomenal. Tanto é que, sim, Zelda ano passado não fez o barulho que fez a troco de nada, né, cara? Sim. Eu não falo nada porque eu não joguei Zelda. Não, mas ele tem um roteiro bom, assim. Ele é um mundo aberto, assim... bem aberto, você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas ele tem uma história. Ele tem sidequest. Ele tem. Tem sidequests. 34, acho. Porque a gente tem um outro de mundo aberto que não tem sidequest nenhuma e que é aclamado pelos fãs, né? Qual? Shadow of Colossus. Ah, sim. Shadow of Colossus é um produto do tempo dele também, a gente não pode esquecer disso. Na era PS2, eu não consigo pensar em muitos jogos que tenham explorado a questão de mundo aberto, até por limitação do próprio console, né? Então, tipo, eles fizeram um puta mundo gigante, mas acho que não tinha como eles colocarem muita coisa pra encher ele. Sim, é um produto do tempo deixa dele. De ser um marco, tal. Ah, claro, claro. Um que você jogou, Jim, que é um... Falei um monte que eu joguei agora, cara. Tales of Zestiria. Que você falou pra mim. É uma tentativa da Danko Bandai de chegar perto do mundo aberto, que pra mim não deu certo. É um mundo aberto, porém vazio. Não é mundo aberto. Não, é assim, não eles tentaram. Não é um mundo aberto por si, mas ele é bem mais aberto que os outros jogos da série. Ele sim, é bem ele mais pode ser mais aberto que os outros, mas isso não quer dizer que é aberto. Não, mas... Eu acho que não chega nessa tentativa. Mas é uma aproximação visível. É uma primeira tentativa. Eu acho que, então, a ideia seria Tales of Zestiria, a tentativa da Namco de fazer um open world com Tales. É a primeira tentativa, cara. A primeira tentativa nunca sai aquelas coisas, sabe? Sim, mas... GTA V só é o GTA V porque teve mais uns 6 antes dos 5. Não, então, mas, por exemplo, você pega, por exemplo, Tales of Berseria. Ele é um jogo um pouco mais aberto do que o Zestiria, mas ele continua não ser... Eu continuo não considerando ele um jogo de mundo aberto. Até porque você chegar na parte onde você pode considerá-lo como um mundo aberto, onde você tem acesso às coisas, você precisa jogar o quê? Mais de 15 horas de jogo, quase. Eu falo deles porque... A tentativa é visível, mas também é visível que não deu certo nesse ponto. Sim. Acabaram sendo mapas amplos, vazios, que você tem que andar pra caralho. Isso não configura um jogo de mundo aberto, é só um mapa grande e vazio que você tem que andar pra caralho, entendeu? Sim. mas eu acho que também se esquece de que o jeito que o estilo de roteiro, o roteiro base de um jogo da série Tales, é incompatível com a ideia de mundo aberto. Exatamente, né? Exatamente. É incompatível até eles fazerem um que dá certo. Obviamente, mas para isso eles vão ter que fazer adaptações no roteiro, em como o roteiro se flui. Não, Wether, por mais que eles tenham um estilo e tal, quando você vai fazer um roteiro, você faz um roteiro do zero, você não vai pegar o mesmo roteiro do outro só mudar os nomes dos personagens, não é assim que funciona. Olha, ela se recicla dizer, bastante, viu? É uma, Tales é uma série que recicla bastante. Você jogou, eu adoro, mas recicla pra caralho, velho. Mais do que três jogos da série, você percebe quantos elementos reciclados de um jogo pra outro, quantos elementos de roteiro são reaproveitados. Acho que é mais fácil eles terem um modelo que eles seguem sempre, do que dizer que ele é o anterior com o nome trocado. Sim, acho que ele seria mais ou menos isso. A ideia de se ter um modelo que eles, assim, vamos colocar uns nomes novos, vamos mexer um pouco aqui, colocar algumas mecânicas novas aqui, alinhar isso aqui, das regras do mundo em coisa XY. Mas é uma série muito, muito linear nesse ponto, sabe? De, assim, ser muito... Você ter elementos muito óbvios de um jogo para outro que você vai, pode esperar que vão estar lá. E, assim, eles tentarem... Esse arremedo de open world, tentarem fazer um open world que obviamente não deu, não funcionou da forma como eu queria, porque o roteiro é um roteiro clássico de Tales of, se você for pegar os Estiria. Sim, os Estiria, Berseria, todos... Não, tá certo, Berseria tem um twist ali, mas foi um dos únicos jogos que teve esse twist que teve, né? Então, a gente tá falando de roteiro e tal, mas uma coisa que é tão importante quanto no roteiro, quanto em qualquer jogo, na minha concepção pelo menos, são os personagens. Ah, sim. É que assim, tecnicamente falando, existem três tipos de roteiro, né? O primeiro tipo de roteiro que você tem é você vai contar a história de uma ação. Por exemplo, Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um excelente exemplo disso, porque a história do roteiro é, você vai pegar um cara que vai pegar um anel, que tem que levar do lado do lugar A ao lugar B. Certo. Esse é o primeiro tipo. Obviamente, aí você coloca coisas no meio pra deixar a sua história mais bonita, mais galantiosa, sabe, esse tipo de coisa. Outro exemplo também desse primeiro tipo de roteiro é, por exemplo, Pokémon. Tirando o último Pokémon, mais ou menos, as histórias do Pokémon sempre é, você é uma pessoa, um moleque ou uma menina, que acabou de fazer aí seus 10, 11 anos e vai capturar Pokémon pra enfrentar Elite Four e se tornar um mestre Pokémon. É, sim. Esse é o roteiro base. Agora, o segundo tipo de roteiro é o roteiro que você vai contar a história de vida de um personagem. Quando você vai contar a história de vida de um personagem, você não precisa necessariamente pegar desde que ele nasceu. Você pode. Não é, você pode só pegar um recorte, mas a narrativa toda é focada nesse personagem. Como, por exemplo, Harry Potter. Acho que um exemplo que caía bem nesse aí, acho que seria o Life is Strange, né? Você basicamente conta isso. Stranger. Você conta também a história da... Qual é o nome da menina mesmo? Esqueci. Max Caulfield. A Max, é. Então. É o Tales of Zestiria também, é. Que ainda não é a história daquele moleque, entendeu? Qual que é o nome daquele jogo que tava na PS Plus essa semana? Beyond que Souls? É uma menina que tem um espírito com ela. Beyond Souls. Aliás, esse eu quero que você segure essa ideia, é porque isso. Eu quero falar da Quantic Dreams com um pouco mais de detalhe, porque o que eles fazem com o roteiro é uma parada muito legal que eu quero dar destaque pra eles. Okay. Pode ser, segura esse sentimento. E o terceiro tipo de roteiro, que é um roteiro que eu, pessoalmente, só vi em pouquíssimos jogos, até porque ele é o mais diferentão de todos, aonde você não conta a história de uma ação ou de um personagem, você conta a história de um lugar, que é o roteiro mais difícil de se trabalhar. Eu acho que um exemplo que eu consigo pensar desse tipo de roteiro seria Icon. Game of Thrones, é isso. Porque você não tem um protagonista, você tá contando a história de um lugar. Dá pra você forçar a barra, tal, e falar, por exemplo, sabe joguinhos de manutenção de base, como Oxygen Lost and Found, por exemplo, dá pra você falar que ele tem um roteiro muito mínimo focado nisso, sabe? Mas é complicado esse daí. Não, eu, por exemplo, eu falaria de Ico sendo um exemplo desse terceiro roteiro, porque apesar de você ter o personagem Ico, que você tem a ideia de que ele tá tentando sair, tá tentando fugir junto com a menina que ele encontra, a história basicamente gira em torno do lugar onde eles estão, né? O que, que é o lugar que ele tá? Não, por que ele foi levado ali? A história ali? Rodar em... Não, é, não. A história rodar em volta do cenário que eles estão não quer dizer que seja isso. Não, mas... Porque o foco é o cenário, não então, os personagens. É por isso que eu tô falando. Eu considero. Por quê? Porque você aprende bastante sobre o lugar. Você conta uma história do que é aquele lugar. Porque ele tem aquela importância, né? É, você aprende, você meio que você aprende um pouco sobre isso. Claro, você tem os personagens e tal, e no final, todo o acontecimento que acontece. Não vou entrar em spoilers, mas eu acredito que eu entraria um pouco nessa ideia. Talvez não seja completamente o roteiro 3, mas o terceiro tipo, mas ele tem elementos dele, né? Você tem um enfoque muito grande no local onde se passa a história. Shadow of the Colossus também. Mas tanto Shadow of Colossus, é que eu Ico não joguei, né? Uhum. Você tem lá, você é focado no personagem, querendo ou não. Você é focado no personagem. Sim City não tem personagem, eu só queria dizer. Sim City, ó, que, realmente, esse daí tem mais a ver com a história de um lugar. Por mais que seja um roteiro bem raso, né? E falando desse negócio de personagens, uma coisa interessante se lembrar é que tem muita gente que... Eu parei pra pensar agora, tem muitos reviews que eu li onde o pessoal fala: eu não gosto da história desse jogo porque eu não sei porque eu tô fazendo essa jornada que o personagem tá querendo fazer, sabe? Eu não entendo as motivações dele, eu não me linko, não consigo me conectar com as motivações, porque o personagem não é bem escrito. Você não consegue entender, ah tá, ele fala que a mãe dele morreu, tá, mas por que eu deveria me importar com a mãe dele? Ah, a vila dele foi destruída e ele quer vingança. Tá, beleza, mas por que eu deveria me importar com aquela vila? Tem jogos que você joga e por mais que você pegue o cara assim, já adulto, fazendo a missão, você consegue se conectar com ele, se importar com o que tá acontecendo, né? Mas quando é um personagem que chega e fala: ah, eu estou no meio da minha jornada buscando vingança por sei lá o que que aconteceu no meu passado, então assim, tá filho, eu não me importo com o seu passado, o que aconteceu agora pra justificar o fato de que você está indo nessa jornada? Falta de empatia às vezes quebra muito a imersão do jogo. Sim, e é uma questão de roteiro que muitos escritores, muitas pessoas que trabalham nisso esquecem, né? Elas deixam isso de lado. Não sei se a palavra exata é esquecem, mas... Porque muitas coisas, é tipo, você não entrega, quando você começa com um personagem assim no meio e tal, você não entrega tudo com a tentativa de criar uma isca, sabe? Tipo, ah, por que eu tenho que me importar com essa vila? Então essa vila devia ser foda. Quero saber mais sobre a vila. Sim, mas... Essa é a ideia. Eles não conseguiram, em alguns casos. Ok, mas essa era a ideia, entendeu? Não, pode até ser, mas... Não conseguiram. É mais fácil você acrescentar esse tipo de detalhe mais pro meio, ou mais adiante na história, quando você já tá investido no jogo, aí você vai querer saber mais sobre o passado do personagem, do que você jogar esse detalhe logo no começo. Muito jogo joga esse tipo de detalhe no começo. Isso estraga um pouco a imersão. Porque você já vê que essa é um dos motivos principais do cara tá fazendo aquilo. Tá, mas... Aí que tá, Ether. Se muito jogo faz isso... Então provavelmente dá certo, e você que especificamente que não é o público-alvo que gosta desse tipo de isca. Acontece. Não, tem gente que faz isso porque é fácil. É mais fácil do que você construir um personagem... Você ter... Eu acho que isso também é essa ideia do ritmo. Também falta a ideia do ritmo, assim, quando você apresentar os fatos, né? Não, mas é que tá. O fato de você fazer isso no começo tal, já é um tipo de construção de personagem. Sim, mas eu pode acho... Pode ser um tipo de construção que não te agrada. Ok, mas... Não. Pode ser um tipo de construção que é ruim e falha. Que assim, isso a gente vê muito, que a pessoa tenta criar uma determinada relação com alguns personagens, passar uma ideia de um determinado personagem, mas o que eles fazem não convence. Isso é muito comum. Sim. Mas outra discussão é o seguinte: isso por si só, como o Hector tá dando a entender, não é ruim. Não, não pode, é ruim. O cara pode não saber trabalhar com isso. Ok, acontece, mas dá a entender que é tipo, ah, toda vez que tem isso é uma merda. Não, é assim, pois não, tá, tentativa... Então eu verbalizei errado. De construir o personagem. Não, então eu verbalizei errado, mas exatamente o que você falou. Não é ruim por si só, mas não é uma ferramenta que a maioria dos autores, pelo menos de alguns jogos que eu vi, saiba usar. Por exemplo, um personagem que eu gosto bastante... É o protagonista do BioShock Infinite, né? O Booker DeWitt. Você já começa com a ideia. Ele fala assim: ah, eu tô nessa missão por quê? Porque eu tenho uma dívida. Fala assim, beleza, é uma dívida. Mas ele não quer que você se importe com isso. Então você dá a missão, ah, tá, tem que resgatar a Elizabeth. Beleza. Aí você passa por todo o negócio até você resgatar a Elizabeth. Aí depois você começa a desenvolver essa construção, essa amizade com a Elizabeth. Aí você começa a descobrir o passado dele. E aí você começa a se investir melhor no, no personagem, né? Você começa a gostar mais, se ligar mais com o personagem e o trabalho dele. Esse, eu acho que foi um jeito interessante de se colocar, mas também tem jogos onde o personagem já entra com isso. Ah, eu tô fazendo isso por causa disso. Tá, beleza. Em nenhum momento você consegue criar mais empatia com o personagem, porque não tem como, sabe? Não trabalha direito os elementos pra fazer isso acontecer. Então você pode até usar isso como uma isca, mas se você também não melhorar, se não der mais incentivos, não adianta também, né? Isso é um recurso de narrativo que não aparece muito só em jogos, mas é em obras no geral. É correr estratégias baratas pra gerar empatia, só que essas estratégias muitas vezes não funcionam mais, porque, tipo, elas são baratas e batidas. Ou são fracas e não conseguem pegar a maior parte das pessoas. Tem gente que pode se envolver logo no começo com uma estratégia fraca, mas pro grande público isso não funciona mais. E aproveitando essa deixa, eu vou começar aqui uma brincadeirinha que eu planejei aqui pra gente fazer. Boa. Que a gente vai fazer o nosso próprio roteiro de jogo aqui. Vamos vender pra Naughty Dog e ficar ricos. E aí? Se a gente vender pra Naughty Dog, a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Então eu não estaria triste com isso não, sinceramente. Eu ia também ficar feliz da vida por motivos de, né, preciso de dinheiro. Estou é o motivo de todo mundo precisar de dinheiro ultimamente. Então a gente vai começar aqui, nós, ó. A gente vai fazer aqui, a forma que a gente vai montar o roteiro vai ser uma forma um tanto quanto diferente, só pra deixar mais confuso e mais legal, tá bom? O primeiro passo, que eu acho que é o essencial, a gente vai definir que tipo de jogo a gente vai fazer, e depois a gente vai definir o personagem antes de criar um mundo. A gente pode jogar um dado? É um bom momento pra isso. Sempre. Tá bom, joga aí. Qual é o dado que você quer jogar? Não sei, vamos pensar em gêneros em ordem alfabética. Wikipedia. Mas só que tem um porém, o Jim tem que encaixar a jornada do herói em algum momento. É verdade, tem que ter a jornada do herói. Ele teve um semestre de jornada do herói, tem que ter, mano. O Jim é o mais indicado pra poder colocar a jornada do herói no jogo. Vou jogar um D20. Boa. Deu 11. Deu 11? Então a gente caiu em jogo de cartas. É um jogo de cartas. Olha, jogo de cartas, a gente pode estar falando de paciência ou a gente pode estar falando de Yu-Gi-Oh! É. Ai, bom, a gente Deus. Fazer essa distinção primeiro. Eu acho que a gente tá falando de Yu-Gi-Oh! É jogo de, o jogo de cartas pode significar muita coisa. É isso. Você tem o talento de rerolar o dado, Jim? 5. Ok. 5, a gente cai num jogo de esporte. Que é quase jogo de carta. Então tá, vai, um jogo de esporte. Como a gente vai criar uma narrativa pra um jogo de esporte? Não, é de criar uma narrativa, a gente tem que criar um personagem. Isso, tem que ser o personagem. Vai poder ter um linha, sabendo que é jogo de esporte? Ou é tipo... Uma vez um amigo meu, ele falou que ele tem uma ideia pra um jogo que eu achei espetacular. Seria um simulador de briga de torcida, sabe? Você poderia, tipo, montar suas gangues dentro das torcidas organizadas... Colocar suas unidades pra bater na torcida adversária. Ia ser louco, uma coisa meio, sabe, RTS. Eu acho que tem potencial. Tecnicamente entra em jogo de esporte. Fica aí o sentimento pra vocês. De certa forma, sim. Porque se você realmente se dedicar a isso, tem que começar a fazer maromba, né? Pra ficar bem preparado fisicamente. Não é? Não é que o jogo vai ser um jogo de luta também, né? Exato. E luta é um esporte também, é um esporte. Por que não? Ou você joga tudo em casa. É um jogo de esporte com subgênero luta. Beleza. Então nós já temos nosso tema. E já temos nosso protagonista. Então a gente vai ser, o protagonista não necessariamente precisa ser uma pessoa. Pode ser... Sim, pode ser um grupo. Pode ser uma torcida, né? A torcida daquele time, alguma coisa assim. E o objetivo do jogo, então, vai ser desmoralizar a torcida e o time adversário. Por Olha, meio da violência. Eu acho que a torcida... Porque, assim, eu tô com a coisa de Abemos Histórias desde o começo do cast. Então, acho que o nome da torcida tem que ser Abemos. Inclusive, essa é a melhor entrada que você podia ter feito. É, deixei de... Desculpa, gente, eu falhei. Vou melhorar. Personagens, tem uma coisa que acho que é um bom personagem. O que é um bom personagem e como que a gente trabalha com a questão do protagonista mudo? Essa é uma parada que tem gente que que não tá familiarizada com os jogos acha muito estranho, né? Uhum. Ah, por que que o personagem não fala? Ele não tem voz? É uma coisa inclusive, que eu escuto bastante. No nosso roteiro, o nosso protagonista pode ser mudo porque ele tomou uma facada no pescoço numa... Caralho! No começo do jogo, sabe? A cinemática de introdução. Já começa traumatizando, assim. Você já fala, caralho, você começa se importando já. Ele fica com aquela cicatrizona no pescoço, tá ligado? Por isso que ele não fala. É tipo aquele NPC do Skyrim da flecha no joelho, sabe? Eu era um torcedor que nem você, eu levei uma facada no pescoço. Não, seria mais tipo... Libra, sabe? A pessoa já tipo... Meu Deus, a gente tá indo muito, muito fundo agora. Nossa. Por favor, a gente é legal, tá? A gente não é escroto assim. Caminho só de ida. É como o Abby falou. Essa é a ideia desse protagonista mudo, né? Por que você tem esse tipo de personagem? Porque às vezes o protagonista é pra representar você, né? Exato. Assim, o que você está falando nessa situação... Sim, mas muitas vezes o protagonista mudo, ele não é exatamente mudo. Ele só... Não. Ele fala... Yeah! Sim. Ele fala, entre aspas, o que você falou, ele só não tem dublagem. Sim, exatamente, mas a ideia do protagonista mudo é aquela que é um protagonista que não tem texto escrito. Ele não, da parte dele, ele não fala nada, né? Não é que ele seja mudo por ser mudo, ele é mudo porque não escreveram, porque a ideia é que você está falando com aquela pessoa com as suas palavras. Por exemplo, você vê a resposta da pessoa, aí você tem que imaginar, então, o que eu falei pra essa pessoa, né, pra... dar essa resposta. Isso é uma coisa que eu fico puto, porque tem alguns jogos que você vai escolher a resposta, só que a resposta que ele tem é só uma palavra, e não tem exatamente como você prever o que ele vai falar, sabe? Sim. Então, tipo, você olha assim, ele fala uma coisa, daí tem lá a opção, sei lá, é mamão, pera e faca. Aí você fala, aí você tem que escolher uma opção, e aí você escolhe a opção que você fala assim, ah, vou pegar a faca. E meu irmão, ele fala uma coisa que você nunca escolheria pra ele dizer, sabe? Aí ele só fala ok, ok? É muito bizarro. Eu fico meio bravo. Acho que nesse sentido, uma coisa que me irritou bastante em Life is Strange era o fato de que, às vezes, eu não queria falar nenhuma daquelas coisas, mas eu estava jogando com alguém que personalidade importa, né? Não era estou jogando comigo. Eu já achei isso bem legal. Você te dá uma opção de escolha, mas não é um personagem mudo por si, entendeu? Justifica, né, aquelas opções. Mas eu confesso que eu me irritei várias vezes, porque eu falei... Puta que pariu, eu queria poder falar alguma coisa erradas, e né? Não posso. Todas as escolhas parecem erradas. Life Strange faz isso muito. Eu já achei que isso foi uma das grandes vitórias do jogo. Ela, em muitos momentos, te tira da zona de conforto de um jeito muito foda. Você vê aquelas opções e fala assim, meu Deus, eu não quero falar nada disso. Aí você desliga o joguinho e nunca mais abre. Aí fica... Olha, não necessariamente irritação é uma coisa negativa pro jogo. Tipo, não. É um sentimento que vai ficar marcante e vai me fazer pensar. Então isso pra mim pareceu bem intencional, eles terem feito sim, isso. Sim. E eu achei isso interessante. Agora, vou pegar um exemplo de protagonista mudo. Eu acho que a gente pode comparar os protagonistas dos Persona com os protagonistas do Dragon Age. Assim, não são mudos, mas eles são seus avatares, dos dois casos. A diferença é que você tem muito mais nuance dos bons personagens do Dragon Age do que com Persona. Com Persona, ele realmente não é um personagem mudo que só fala os nomezinhos dos personagens e é isso. Agora, do Dragon Age, você escuta a voz do seu personagem. Você tem muito mais liberdade pra, tipo, escolher pontos específicos das suas respostas, mas você escuta o seu personagem falando, né? Eles criam um contexto pra aquilo que ele fala. As cenas de julgamento, por exemplo, eram muito legais. Você dava uma resposta geral e a sua personagem... Às vezes você até se surpreendia, você achava que tava escolhendo uma opção mais justa, mais tranquila, e não, era um negócio sangue no zóio, porque o jeito que o negócio tava escrito importava, entendeu? Os julgamentos eram muito interessantes. Pô, você teve que julgar um cara por estar jogando cabras no muro do seu castelo? A gente, então, já decidiu, né? Nosso jogo é, né, um jogo de esporte, subgênero luta, sobre torcidas organizadas, protagonista mudo que levou uma facada no pescoço. E só pode se comunicar por... Quase o Link, né? Então, a parte dele é mais a parte física, assim, depois que você... Não, a gente pode fazer que ele é um puta intelectual que só tá revoltado com a vida. Não, mas então. Então também vai ter a parte do sim, né? Que é assim, antes de um jogo, a gente tem que colocar assim, ah, qual vai ser o tipo de bandeira que ele vai usar? Qual vai ser o tipo de formação? Vai ter alguma sincronia? Ele vai ser o cara que ele vai ser responsável por comprar as armas pra levar pro arquibancada, né? Não, ele vai ser responsável por toda a organização. Nossa, e pode ser toda uma mecânica de economia, porque vai ter a revenda de arma e tudo mais. Revenda de ingressos, né? Revenda do que vai circular. Tem que rolar um negócio de cambista também. Não, e não é só isso. Uma outra coisa importante também é você decidir que time você tá. Se você... Porque o nome da torcida é Abemos, mas pra quem você torce? E daí fica, tipo, ah, por exemplo, você torce pro Corinthians. Abemos Corinthians. Não, mas seria interessante. Aí você vai ter a vantagem que você vai ter a vantagem numérica. O problema é que você não vai ter tanto dinheiro. A gente tem assim. Que pensar também que é importante a gente escolher um time que não faça a gente ser processado. Então, vamos levar isso em consideração. Não, sim, mas acho que também seria interessante não só a gente fazer em relação a, por exemplo, jogos de futebol, como fazer também isso pra jogos de basquete ou jogos de futebol americano, sabe? Aí poderia ser assim, modalidades, né? Ah, é uma torcida agora organizada pra futebol, agora pra jogos de beisebol, sabe? Pro campeonato de bote do bairro. Imagina pra golfe, o pessoal... Cara, golfe é complicado, porque a galera... É muito fácil você entrar com uma arma potencialmente letal, porque é a ferramenta pro jogo, né? Não, mas aí é que tá. A dificuldade pra golfe não é você entrar com uma arma letal, é você não fazer barulho enquanto bate no amiguinho. Tá certo, a gente tem que respeitar isso. Vai ter até um sistema de stealth, cara. Você não pode atrapalhar o jogador profissional pra quem está torcendo, né, velho? Você tem que eliminar a concorrência de forma silenciosa. Você pode cortar o freio daquele carrinho e, tipo, deixar o cara ir ladeira abaixo, sabe? Não vai matar, mas vai deixar ele incapacitado por uns 3 joguinhos, pelo menos. Dá pra fazer um modo Battle Royale, já que tá tão na moda hoje em dia, né? A galera se bate com um taco de golfe, joga todos os líderes de torcida lá no meio. Boa, cara! Aí, tipo, o líder de torcida vai ser meio Monk, sabe? Tipo, sem armas, vai só uns chutes loucos, ou às vezes usar o pompom pra distrair. Vai usar potencial, a bandeira pra bater nos adversários. Não, você também tem outra mecânica que você pode incluir aí nesse aí no golfe, que é a mecânica de vestimenta, porque se você não tiver bem vestido, você não consegue nem entrar no campo de golfe, tá ligado? Sim. É verdade, tem então você pode. Então você pode. Uma das estratégias é tipo, eu vou pegar e vou tirar a roupa daquele cara pra ele ser expulso do campo de golfe, sabe? Ah, é, porque automaticamente que ele tá sem a roupa de golfe, que é, né, a roupa de gente com status alto. Ele vai ser quicado, né? Os guardas vão falar, esse cara aqui penetra e chuta ele. Se você for mais além e se você realmente deixar o cara pelado, a chance de você fazer ele ser preso e você tirar ele de vez do campeonato. Né? Entendeu? Aí vai ser, um sistema de escolhas meio Dishonored, sabe? Quanto mais tenso for o que você fazer, mais aumenta o caos do mundo. Então você tem que levar isso em consideração também. É, e também, né? Também essa coisa dos uniformes, por exemplo, você tem que organizar pra que todo o grupo, né, tenha acesso aos uniformes. Então também é uma questão financeira, né? Bonito, cara. Sim. Então é um aspecto da economia, né? A única coisa assim, que é ruim nesse jogo, assim, que eu acho meio assim, é que o nosso personagem, ele já entraria em vantagem, né, no mundo do golfe. Porque ele não pode gritar. Então... Não, mas a gente não tá falando só de golfe, né? Golfe seria das modalidades é um dos esportes. Então você teria uma gama de esportes que você poderia escolher. Cara, hockey, por exemplo, hockey tem um fator letalidade mais alto, porque assim, se você tiver com muito sangue nos olhos, você pode usar até o patins, cara, como arma. Não, eu super imagino, tipo, você ter um botão escrito gritar, que ali você vai torcer, entende? Tipo, um jogo de futebol, basquete e tal. Aqueles quick time event, sabe? Tipo, enquanto você tá lá batendo, você tem que cronometrar. Você batendo na torcida adversária e torcendo pro seu time, entendeu? Aí, exato, tem que gerir o seu tempo. Uma outra coisa, aquela coisa, aperte X pra bater no adversário. Aperte A pra poder torcer pro seu time. Então você tem que alternar. Bater, torcer. Eu queria lembrar tipo, também uma outra coisa muito importante pra vocês. É que, tecnicamente falando, xadrez é esporte. Também. Cara, eu acho que xadrez deveria ser a fase final, sabe? Porque assim, se você conseguir transformar um campeonato de xadrez numa briga de torcida, você vai ser o rei da rua. Olha, eu acho que a gente tem a missão final, cara. É que tá, eu discordo de você porque xadrez ele tem um potencial pra machucar que é que nem Lego. Porque se você coloca aquelas pecinhas ali no chão, taca a pessoa em cima... Tá, merda. Não. A questão que eu tava pensando, o jogo vai ter multiplayer? Deveria ter, eu acho que deveria ter, tipo, modos multiplayer. Co-op versus Battle Royale, sabe? Vários, Capture the Flag. Sim, já pensou? Dá pra fazer um joguinho, já, tipo... Puta, Capture the Flag é quando você rouba o mascote do time adversário. Você sequestra o mascote. Aí a gente pode até roubar a mecânica de um joguinho chamado Fat Princess, que você pode ficar dando comida pro seu mascote pra ele ficar mais pesado e ficar mais difícil de ser carregado. Ou então você pode colocar um cara grandão dentro da fantasia do seu mascote por causa dele ser roubado pra ele poder se defender, sabe? Imagina só, seu mascote é um coelhinho fofinho, aí vai sair um The Rock de lá de dentro. Pra bater nos caras. Ia ser muito louco. Na real, você falou isso aí, mas deu The Rock só com aquelas orelhas, tá ligado? Aquela maquiagem mal feita de páscoa. Ele fez o filme. Não, não foi ele que fez. Ah, foi Vin Diesel que fez o filme com a fada do dente, né? Não, não tá acima dele. Eu consigo enxergar isso fácil. Gente do céu. Mas assim, a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante, da história, do plot por trás de tudo isso. Estamos pensando em missões e multiplayer, que é basicamente o que a EA Games tá fazendo, né? A EA Games tá ganhando uma grana fodida com isso, infelizmente. Então, vamos ser diferentes deles. Já que é pra jogar, Jornada do Herói é simples. A gente coloca, fala que ele era o personagem era uma pessoa normal, que o personagem ele vai ser customizável, né? Obviamente. Que você tinha a sua familiazinha até o momento em que você estava num belo dia com o seu pai e sua mãe torcendo, um cara do outro time foi lá no meio da torcida e jogou um coquetel molotov neles. Caralho! Aí nesse dia você jurou vingança. Aí nesse dia você jurou vingança. Só que enquanto você jurava vingança, alguém passou e te saqueou no pescoço. Nossa. Ah, é. Tem essa parte. Esse dia foi bom, então, esqueci. O que acontece? Jogou um coquetel molotov e começou a berrar de raiva. Aí chegou alguém lá e passou a faca, sabe? Vou ficar quieto, rapaz. Cala a boca, moleque chato. Porque o fogo não era suficiente. Eu tô imaginando ele chorando lá com os pais com a cara explodida do molotov. Uma coisa meio Batman criança, sabe? Chorando pelos pais. Aí aparece um aleatório, corta. Então o seu grande objetivo é fazer a sua torcida ficar tão grande, que a outra torcida, que tá o cara que matou seus pais, Te note, tá ligado? E te chame pro X1 pra saber qual é a maior torcida. Eu não sei porquê, mas você fala X1, mas pra ver a maior torcida, me vem a cabeça, sério, uma batalha de passinho. Não, eu até pensei nisso agora. Pode ter uma modalidade no jogo, um minigame, onde você vai ter um jogo de ritmo. Sim! Torcida sincronizada. Batalha de passinho, cara. Tem que ser batalha de passinho. Uma outra coisa assim que é escroto pra caralho também. Fazer a ola e tudo mais. Que daria muito certo também. É colocar que, tipo, por exemplo, esse cara, quando ele matou seus pais, ele era jovem. Só que agora ele é um velho decrépito, tá ligado? Mas ele continua lá na torcida, você fala. Ele continua na torcida, então, tipo. O problema vai ser chegar nele, porque quando chegar nele, ele não vai ter a menor chance, sabe? Mas aí ele vai jogar todo o resto da torcida contra você, entendeu? Vai ser uma coisa. Pode até ter um drama, sabe? Uma horda inteira pra cima de você e você não sabe se vai vencer ou não. Aí é o momento pra você ficar triste. Aí você tem um drama, você pode ter um drama que você tem um filho, só que o filho é, tipo, torce pro time rival do seu time, sabe? Você fica, puta, onde eu errei? Nossa, que pesado, velho. É, aí em algum momento você vai estar numa batalha, aí o seu filho vai estar na outra torcida. Aí o que você faz? Você continua seguindo em frente ou você perde essa batalha? Perde sua determinação. Pra proteger a dignidade do seu filho de se machucar. Não, na real, até pensei que, tipo, o plot pode ser desenhado pra você conquistar a confiança do seu filho. E você já tá meio rebelde, assim, e aí você quer provar pra ele que, tipo, você é um pai dedicado, alguma coisa assim. E aí é fazer ele se converter pro time, sabe? Olha, o clímax vai, cara, ser ele falando, não, eu vou pro time do meu pai. Olha meu pai, ele é foda, ele tem que pensar. Aí podem o meu ter pai dois é finais, foda. Podem ter dois finais, pode ter um final em que você não convence ele você, e na briga final você tem que brigar com seu filho. Com uma serra elétrica. Caralho, calma. Porra! Não é? A gente escalou do de batalha de torcida pra Yakuza, mano. Né? Virou um hack and slash bolado. Então, só tem um problema nesse jogo, porque eu enxergo ele como um tipo de Musou, né? Uhum. E infelizmente, Musou só uma empresa pode fazer, porque ela tem os direitos. Não, mas não precisa ser um Musou, pode ser um simulador. Mas a Adri tava falando de múltiplos finais, o que você ia falar, Adri? Eu ia falar que a questão de multiplot, que é uma das grandes coisas que jogos trazem. Você tem que, claro, em histórias maiores, em histórias mais ambiciosas, você tem várias linhas de ação. Né? Você tem vários núcleos de personagens. Em jogos a gente tem essa coisa curiosa de você ter múltiplos finais e múltiplos caminhos pra chegar a determinadas histórias. Eu falei que eu ia segurar pra falar da Quantic Dream agora, é justamente por causa disso, sobre como você criar multiplots. E eles têm alguns jogos que são dos mais aclamados em termos de narrativa, um dos jogos mais aclamados em termos de narrativa, que é o Heavy Rain, né, que tem um certo cultinho seguindo ele. Vai sair o Detroit Become Human agora, esse ano que sai, né, se tudo correr bem. Calma, Detroit Become Human é aquele que Human é aquele que teve a controvérsia? A controvérsia, todos os títulos deles meio que são, né? Realmente eles lidam com temas bem pesados, o Beyond Souls. Uhum. O Heavy Rain eu comecei a jogar ontem. Ele trata de violência, e ele trata de depressão, e ele trata de prostituição. E é um jogo com um clima muito pesado. O Beyond, eu não avancei muito nele pra saber, mas também é. O Detroit... Dá pra saber que ele também vai por essa pegada, porque ele tá sendo... Saíram milhões de trailers deles nas últimas E3 todas. Beyond Souls tem mais a ver com bullying. Então, são assim, mas são temáticas bem, bem pesadas. E a questão dos multiplots é justamente você, por ações que você toma ao longo do jogo, você ter finais diferentes. Não apenas finais diferentes, mas caminhos diferentes pra chegar no mesmo final. A gente tinha falado do Undertale, ele tem 3 finais principais, mas dependendo de ações pontuais que você toma, você vai mudar completamente aquele mundo. No jogo em si vai ser só um diálogo que vai ser diferente, mas você transforma aquele mundo todo, dependendo só de uma escolha tão simples quanto matar ou não um personagem. Tem os extremos, né, que é a rota pacifista versus rota genocida, mas dependendo das escolhas que você faz entre um e outro, você transforma aquele mundo como um todo. Eu tava vendo esses dias, dependendo de algumas coisas que você faz, alguns personagens que você mata, é muito complicado. Se você, por exemplo, deixar só o Metaton vivo, eu acho, ele vira um rei louco que sai decapitando todo mundo. Se você deixar só a Toriel, ela vira rainha por um tempo, e depois ela é banida. Se você deixa a Toriel e a Undyne, é a Undyne que puxa a rebelião contra a Toriel. Então, assim, você só sabe disso porque é um diálogo do final. Isso é contado pra você. Mas é muito legal como eles fazem isso de pequenas escolhas dentro do jogo levarem a resultados tão catastróficos tantas vezes. Um problema é que quando você faz esse tipo de história, ou esse tipo de roteiro, você precisa ter uma clareza muito grande, né? Dos pontos, de como isso vai afetar, porque é muito fácil você colocar uma ação que você faz lá no começo, que vai repercutir lá no final, né? E às vezes ele não vai chegar lá, sabe? A pessoa não vai fazer essa conexão quando chegar essa hora. Porque o negócio ficou tão diluído ali no meio que você nem vai fazer a conexão. Você vai pensar, ah, posso ter feito alguma coisa em outro momento que fez isso, e não uma ação lá no começo, né? Então o negócio tem que ser trabalhado com cuidado e tem que ter... A pessoa tem que estar bem ciente do que ela está escrevendo, né? É, até para não ter as contas, você ter milhões de pontos de escolha para, no fim das contas, você só uma delas de fato importar, né? Que é o caso do próprio Life is Strange, é o caso de vários jogos da Telltale, é o caso do Tales of Chilia 2. Você escolhe muita coisa ao longo de todos esses jogos, mas no fim das contas, o que realmente vai determinar o final A, B ou C é uma frase que você escolhe no final, entendeu? Então, tipo, acaba esvaziando um pouco o peso das decisões que você toma. Eu prefiro quando você vai tomando decisões ao longo do tempo, elas vão se somando. É muito mais difícil de fazer, mas quando é feito certo, uou. É o tipo de reclamação que o pessoal fez muito com o jogo Deus Ex e Human Revolution na época, né? Você, assim, tomava todas as decisões, fazia tudo até o final, só que nada disso contava, porque o final era determinado pelas três escolhas, uma das três escolhas que você podia fazer depois que você mata o chefe final, né? Aí você para e pensa, então pra que eu fiz tudo aquilo? Qual é o sentido de todas aquelas outras escolhas? Se nada disso conta e só conta o que eu escolhi agora no final. É uma das coisas com Mass Effect também, Mass Effect 3, o pessoal reclamou bastante, parece que nada do que você faz no jogo inteiro conta, porque no final você pode escolher qualquer uma das coisas ali e pronto, né? Fica meio em aberto. É um dos pontos que é muito fácil de errar, né? É uma coisa complexa de você fazer, até mecanicamente. Por isso eu prefiro que, se mantiver as coisas simples, se mantiver as escolhas simples, eu acho que acaba sendo mais legal, sabe? Acaba sendo, porque você não fica com aquela sensação de, putz, pra que tudo aquilo antes disso, sabe? Que infelizmente Life is Strange deixou, por mais que eu tenha amado o jogo, no fim das contas você só faz uma escolha que realmente importa. Beyond Souls também, você tem 3 escolhas no final e é isso aí. Mas um jogo que faz isso bem é Dark Souls, principalmente Dark Souls 3. Dark Souls 3 faz isso relativamente bem. E se você passar o jogo, fizer tudo o que os NPCs normais assim do jogo falam pra você, né? Você tem acesso a 2 finais. Ou se você fizer as coisas de outro modo, você tem acesso a um terceiro final, né? Se você fizer as coisas de um certo modo, você tem acesso a um quarto final. É, Sega Souls tem isso bastante, né? É. Bloodborne também. Bloodborne é outro Não tanto, porque também em Bloodborne é aquela coisa de... Você tem duas escolhas, né? E qualquer uma das duas, independente do que você fez no jogo, não vai contar. É só aquilo. Com exceção se você pegar alguns itens durante o jogo que te habilita a uma luta extra que te dá um final diferente, né? Mas... São três finais, né? É, tecnicamente são três finais, mas o terceiro final tá atrás de coisas que você precisa fazer no jogo. E os outros dois, assim, são inconsequentes. É uma escolha que você tem lá no final, então... Quem você matou, quem você não matou no jogo, não importa. É um jogo que tem isso, que é totalmente diferente, bem mais indie, né? É o Lone Survivor. Dependendo das... se você consome ou não medicamentos pra aliviar o estresse, se você mata ou não os inimigos, se você rega a sua plantinha, isso muda o seu final. De se você vai ficar na bad vibe pesada, ou se você vai superar. Dishonored, né? Tipo, é o medidor de caos. Ah, sim. Não são batalhas específicas, mas são escolhas de postura que você adota ao longo do jogo. Você pode incorporar seu lado fã de Undertale, jogar e dividir em pacifista e genocida, se quiser. Porque é essencialmente o quanto de estrago que você promove ao redor do mundo que vai determinar como que o seu jogo vai terminar. Sim, Undertale é um exemplo perfeito disso, porque você tem aquela coisa, ou você pode matar todo mundo, ou você mata ninguém e você tem todo o espectro de cinza do meio. Então, e o Dishonored vai um pouquinho pra esse lado, só que tipo, não com esse nome, claro, e não tão a ferro e fogo também. Você pode matar algumas pessoas ao longo do caminho e evitar o caos. Uma coisa que eu achei legal... Tem um jogo que ele veio nessa premissa, tipo, ele, sem dúvida nenhuma, bebeu da inspiração de Undertale, tá? Chamado One Shot, que infelizmente a experiência que ele proporcionou nunca mais vai poder ser refeita, porque teve até toda uma questão de tempo, de fatores externos ao jogo, né? Enfim, ele é um RPGzinho todo, de forma geral, você passa ele... É uma história bem linearzinha e no final você vai tomar uma decisão. Você tem duas opções. E aí você toma uma dessas duas decisões. Eu não vou entrar muito no spoiler dessa decisão, tá? E no final do jogo, além disso, ele te pega e ele te joga uma pequena isca. Inclusive no meio do jogo. Porque você encontra alguns personagens, depois da segunda vez que você tá jogando pra frente, tá? Em que eles se lembram que o jogo já foi rodado antes. Ah, uma coisa que parece com um Undertale, então, também. Né? É, não, sim, é uma coisa que parece com um Undertale, tá? Uh-huh. Só que o tempo todo ele fica falando assim, você ainda não se lembra, então você ainda não está pronto. E na época que o jogo tinha acabado de lançar, tinha uma sala que tinha um contador regressivo. Que ficou coisa de, sei lá, de 6 meses, 1 ano até esse contador chegar no zero, que esse contador era pra todo mundo, né? Uhum. E quando chegou no zero, aquela parte se abriu e você teve acesso e finalmente fez sentido. Você ficar jogando repetidamente fez sentido na história. Pra história fazer sentido, você teria que ficar jogando repetidamente. E os NPCs que lembravam que o jogo estava sendo rodado pela segunda vez, finalmente foram falar com você e explicaram. E você teve acesso ao final bonito, vamos botar dessa forma. Eu não vou entrar em detalhe, tá, o que é esse final especificamente, né? Porque aí acho que é mancada pra quem não jogou. Mas justamente por causa disso, as pessoas que comparem, tipo, amanhã esse One Shot, ou forem jogar amanhã, não vão ter a mesma experiência. Porque a parte da experiência foi você esperar o contador chegar no final, e as pessoas não sabiam que os NPCs que lembravam de você só iam interagir depois que você entrasse naquela sala, entendeu? Eles não sabiam. Então muita gente ficou falando assim, ah, não foi dessa vez? E ficou jogando incessantemente até, sabe, com a esperança que o NPC falasse com ela em algum momento. Tem um jogo também, a Tri vai reconhecer bem disso, que é o Zero Escape. Zero Escape leva a questão da linearidade para um nível além, eu acho. Ele trabalha bem nessa ideia, né? Que você falou, né, Jim? O jogo, você começa num ponto, né? Tem um ponto de início comum. E à medida que você anda no jogo, você vai criando novos caminhos, certo? E dependendo de qual caminho você acabar vendo primeiro, pode ser que algum dos NPCs, algum dos protagonistas, aí pode falar alguma coisa do tipo, você não sabe por que você está aqui agora? Ah, então você não é o você certo que eu quero, né? Então a cena para ali, porque não pode continuar antes que você descubra por que você não é a pessoa certa. O que você teria que fazer para ser a pessoa certa para aquela cena poder ir pra frente? Zero Escape tem muito disso. nessa coisa de que você pode vislumbrar o futuro, mas você não sabe o que tem adiante, porque você ainda não chegou lá, porque você não passou pelos acontecimentos que vão te levar até aquele ponto de novo. O Zerscape conseguiu fazer isso de um jeito muito legal, porque, como a gente falou no começo, ele soube incorporar a mecânica. E você tem várias dicotomias ao longo do jogo. Poxa, tanto o segundo quanto o terceiro, a questão das escolhas importa muito. E não basta simplesmente você ver um lado da história. Não basta você simplesmente ver a escolha certa, por assim dizer. Você tem que ver a escolha errada também. Você tem que fazer a escolha errada também. E principalmente no terceiro, parece que todas as escolhas são erradas porque todo mundo se fode em todas. Sim, na maior ninguém... parte do jogo. Eles nunca vão dizer pra você que, o que você escolheu é certo. Zerscape, como a Adri falou, no 3 principalmente, pela natureza do jogo, como ele é colocado, né? Sempre alguém vai se ferrar. Sempre. E as coisas só vão dar certo quando você chega no final verdadeiro. E pra chegar no final verdadeiro, demora. É, o jogo é muito mal escrito. Ah. É o problema que você tem quando você tenta juntar 3 escritores pro mesmo jogo, né? Não, esse não é o problema. O problema não é juntar 3 escritores. O problema é juntar 3 escritores e eles não se comunicarem muito bem. Provavelmente esse foi um dos problemas, porque alguns finais às vezes parece que não tem muito sentido, sabe? Alguma das linhas de história. Não parece ter muito sentido uma com a outra. É um negócio muito bizarro. Não sei se a Adri vai concordar comigo, mas... Não é o jogo mais bem escrito da história da humanidade, mas... Não, ele não tem um monte de buraco, mas serviu pra fechar uma história que a gente achou que talvez nunca fosse ser fechada, né? Sim, então, serviu pra fechar bem uma história que a gente achou que nunca fosse ser fechada. Pelo menos ele se carregou de fechar, né? Dizer, não, pronto, a história tá fechada. É, agora me deixa em paz. Não quis jogar um cliffhanger escroto pra, talvez um dia saia outro jogo pra deixar a gente puto, não. Eu achei que foi um encerramento digno pra série. E eu... Tem lá seus problemas, mas eu ainda acho que o que se propôs a fazer, nos momentos em que ele teve uma narrativa muito boa, ele teve uma narrativa muito boa. Sim. Não foi uma coisa coesa, não foi uma coisa uniforme, mas tem momentos lindos. O jogo tem momentos muito bem escritos, tem cenas muito bem feitas, interações de personagem muito legais. Sim, eu concordo. É, quanto mais você aumenta a escala e a complexidade de uma história, maior é a chance de você errar em qualquer um dos pontos dela e arruinar o que você já fez, né? Sim. A gente vê isso em grandes franquias de jogos, em grandes franquias de filmes, em grandes franquias de livros, né? Um dos jogos que eu, por mais que eu queira acreditar que vai ser lindo, mas eu tô com muito medo nesse ponto, é o The Last of Us Parte 2. Eu quero acreditar que vai ser do caralho. Eu quero acreditar que vai ser muito bom. O que me mostrou até agora que foi muito pouco, foi muito bom. Mas ele tá se propondo uma coisa muito grande também, isso é perigoso. Acho que a gente já discutiu bastante pra poder começar já entrar em alguns finalmente e falar de uma das partes mais importantes, que normalmente é o que faz ou não um jogo vingar, né? Que é o clímax. Eu não sei quanto a vocês, mas já teve jogo que eu parei de jogar porque toda a história teve um desenvolvimento, chegou na hora do clímax, o clímax não convenceu e falou, não. Não. Não está sem spoilers aqui, tá? Não, sim. Eu não tô entrando em spoilers. Você tá falando, teve jogo que chegou, aconteceu isso, chegou, deu um clímax assim. Eu falei, sério? É isso? Eu fiz tudo aquilo pra isso? Eu falei, não. Você fica até triste, não, cara? Eu teve uma época que eu ficava puta quando isso acontecia, eu só fico triste. Fico pensando, velho, quantas horas no meu dia, da minha vida, eu desperdicei com esta merda? Exatamente. A gente tava falando a respeito de Jornada do Herói, que não é uma. É uma constante nos jogos de. Voltados à narrativa que a gente vê hoje em dia. Mas talvez justamente por eles serem maiores, faz sentido a gente não pensar mais num clímax único. Em vez disso, em pontos em que a história atinge picos e se desenvolve a partir daí, sabe? Porque quanto mais longo é o jogo, mais difícil é você concentrar todo um nível de hype pra um momento específico. Sim, mas é por isso que talvez, então, essa ideia, assim, você tem um clímax, normalmente, assim, histórias no geral, uma parte considerável delas... Acho que primeiro de tudo, qual que é a função do clímax? É assim, pra começar, a primeira ideia do clímax, especialmente em livros, né, que foi os primeiros lugares que surgiram, o clímax em si ele não era exatamente no final, tá? Não. Ele era um pouco antes do final. Um pouco antes, assim, tipo, se o livro tivesse 300 páginas, seria tipo umas 50 páginas antes do final, tá? Sim, ou às vezes, dependendo do livro, podia até ser no meio, né? É, você tinha, depende da história. Do livro. Mas, no geral, é assim, é onde o ponto máximo, assim, é quando todo o drama, toda a ação. É quando tudo o problema explode. Principal da história é resolvido. Ou não resolvido. Sim, vezes, de um jeito bom. Ou não resolvido, ou de um jeito depende. Ruim. É quando o problema principal da história, acho que no geral, ele tem uma resolução. Não, ele tem boa uma resolução. Ele tem uma boa resolução. Uma. A resolução pode ser boa ou má, mas ele tem uma resolução ali. Sim. E pra muita gente, principalmente se, por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim de anime, né? Você pega assim, as temporadas que a gente tem de anime, 3 episódios normalmente numa temporada. Muita gente julga, por exemplo, a qualidade de uma série se os 3 episódios daquela temporada tiveram um clímax bom. Porque normalmente a gente coloca esse clímax lá pelo meio pro final de uma temporada, né? E se o clímax não vender pra aqueles 3 episódios, o pessoal já fala, não, essa série não foi boa. O pessoal já acha que não vendeu, não rolou o negócio. Porque não teve essa resolução, ou não foi bem resolvido, deixou muita coisa em aberto. É umas reclamações que tem. Em alguns jogos isso é comum também acontecer. Tanto como eu falei, teve jogos que isso aconteceu que eu falei, não vou continuar perdendo meu tempo com esse jogo. Pode falar. Não conta o que aconteceu, mas fala qual que você. Que jogo fez você olhar e falar, pra mim deu. Vou ter que lembrar, nossa, eu já até esqueci. Eu deletou mesmo, né? Da eu deletei isso na minha mente. Mas eu sei o que aconteceu. Enquanto isso, é uma coisa que a Adri falou que eu também acho, em jogo, normalmente, você acha que você tem não só um clímax, você tem 2, 3, ou até mais, né? É que, na verdade, eu diria que esses outros clímax que você se refere são os pontos de virada, não necessariamente são clímax. Sim, mas são pontos onde o drama. Eu acho que até inclusive faz mais sentido, em termos de jogos, a gente usar o termo ponto de virada pra definir todos esses pontos. Uhum. Porque, se você for pensar, todos eles têm mais ou menos o mesmo peso. São raros os que tem aquele momento da reviravolta, o do ápice de toda a ação. Uhum. E acho que faz mais sentido a gente usar a ideia de pontos de virada. Eu consigo ver jogos em que o foco é uma história e não o jogo em si. É você jogar uma história. Por exemplo, The Last of Us, que dá pra usar o termo clímax, sim. Eu diria que seria viável com um ponto de virada. Vai, depende de cada jogo e de cada escolha narrativa que é feita. Jogos mais longos, quanto mais tempo você dedica pra uma história, mais difícil é você tentar fazer toda a construção e a ação culminar em um único ponto. É mais fácil você distribuir ele. Falei bastante do Dragon Age Inquisition, mas é um que a gente vê isso bastante, né? Você tem um primeiro ponto de virada forte, que é... Spoiler, foi mal. A destruição da primeira vilazinha que eles estão. E a migração pro refúgio. E aí depois você tem outros pontos de virada, você tem as batalhas, você tem a festa no palácio, que é assim, traz muitas revelações sobre o jogo. Então faz mais sentido você falar nesses pontos, porque eles têm um nível de ação e de excitação construídas pra ele mais ou menos parecido. Um exemplo muito bom e simples de clímax é Little Inferno. Você basicamente queima coisas. Platinei esse jogo. O clímax é você queimar literalmente tudo. Admiro. Não, gosto. O clímax não é esse, cara. O clímax e depois. Não, eu diria. Chega que... no final ali e tal, e você recebe mais de. Sai dentro da sua casa, vai ver lá fora. Não, sim, exato. Quando eu quis dizer. É que eu não queria dar o spoiler, né? Exatamente, mas tudo inclui. Mas né? A graça do Little Inferno não é história, então não tem problema. Tudo bem. Quando você queima a sua própria casa e vai pra fora, né? Um ponto de virada interessante que eu acho. Tem nos jogos tipo Bloodborne e Dark Souls. São dois jogos que eu acho que tem pontos de virada interessante. Porque você tem pontos assim onde você começa assim com uma ideia. Por exemplo, Dark Souls, você começa com a ideia de que, eu quero descobrir um jeito pra acabar com a maldição, né? Beleza. E você não sabe como. Ninguém sabe como. É só falar, tente fazer isso. Aí você vai e faz. Só que aí chega num ponto onde aparece um NPC e fala, olha, na verdade tem um jeito pra você fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você fala, e aí a sua missão toda tem um sentido. Toda aquela coisa que vocês vão procurando, finalmente você tem aquele ponto. Você tem um ponto de novo no final, como você pode decidir o que vai acontecer. Em Bloodborne é uma coisa muito parecida, porque você começa, você vai lá porque você tá doente, você precisa, você usa o sangue deles. Aí agora você quer escapar daquela maldição, mas pra isso você precisa encontrar o sangue pálido. Mas como você vai encontrar o sangue pálido? Ninguém nunca encontrou. Onde você vai encontrar esse negócio? É toda a sua busca, até você ter um ponto de virada que é quando você descobre o que tá realmente acontecendo, né? Até onde vai o buraco do coelho. Aí depois tem um novo ponto de virada no final. Eu não sei, acho que o Abby concorda comigo, não sei se ele concorda, só porque ele também jogou Bloodborne, né? Cara, Bloodborne é muito doido. Acho que até tem uma certa dificuldade pra falar dele. Mas, sim, são... A visão que você tem pro jogo, em muitos aspectos, muda conforme você vai progredindo. Você encarava aquele universo de uma forma, e tinham coisas que estavam ali, e aí quando tem esse ponto de virada, você fala, eita. Sim. Eu gosto quando eles despertam essa reação, sabe? Você tá lá fazendo tudo do seu jeito, tá engrenando, e aí chega um momento rápido até, e você, eita porra. É, o jogo joga. E aí um você momento... continua jogando, e você começa a se adaptar, e ele, pá, eita. E aí você só... Aí você só segue o fluxo, porque você acha que é um negócio muito mais mundano, né? Você constantemente ele brinca com isso. É ele forte. Vai colocando coisas muito mais além do plano terreno, sabe? Vai colocando que, na verdade, o nível de ameaça que você tá enfrentando não é ali. É, assim, um negócio quase cósmico, né? Sim. Então é um negócio que fala assim, caralho, eu tô enfrentando deuses já. É aquela coisa, eu comecei a bater em monstro. Quando é que a gente começou a bater em deus aqui? Shin Megami Tensei, sabe? Exatamente, é bem nessas coisas. Shin Megami Tensei também é um bom ponto, porque toda vez que você vai fazer a escolha de, qual caminho que eu vou escolher? Caminho da lei, caminho do caos, caminho neutro, é um ponto de virada, né? Porque dependendo do caminho que você escolhe, o mundo inteiro muda e reage à sua escolha, né? Muda radicalmente. Então, é um jeito de você ter esse ponto. Eu acho que a gente deveria colocar um aspecto de bater em deus no nosso jogo, só porque... É, a gente vai... Os deuses da torcida. Os deuses da torcida. Eu acho que, assim, poderia ter um X1 contra a galera da seleção do país, sabe? O time dos brancos, né? Fazer referência ao Tentsubasa, 2002. Eu acho que tem potencial aí a gente colocar uma coisa numa escala mais espiritual, sabe? Porque nós já temos... A gente tem bastante coisa, a gente tem múltiplos finais, a gente tem um drama familiar... importante, a gente tem... Você quer colocar uma coisa assim, mas é simples. Falar que, além de tudo, o cara é médium, e ele tá vendo o que ele acha ser o espírito do pai ou da mãe dele, que na verdade é um demônio. Olha. Tá aí. Final alternativo. Final alternativo, sim. A gente pode... Se a pessoa coleta os... Sei lá. A gente pode ir na onda e fazer como DLC, olha aí. Olha aí. Fazer DLCs de novas batalhas. Porque zumbis... A torcida dos zumbis, a torcida dos mortos. Cara, quando a gente falou de DLC, eu tava pensando justamente no campeonato de bote do bairro, não, mas zumbis também funcionam. Não, inclusive as DLCs elas podem funcionar o seguinte, por exemplo, o jogo normal passa, sei lá, no Brasil, a DLC vai pro México, então você vai enfrentar Los Mortos. Bonito. Que são os zumbis, obviamente. Bonito. Ou então, eu sei lá, você vai pra Alemanha... Deveria ter uma DLC, um modo ultra hard, que você vai pra Inglaterra batendo os hooligans de lá. Aí sim é hard mode, que foram os caras que inventaram o negócio. Ah, desculpa, mas a violência, eu acho que já existe desde os hooligans, mas tudo bem. Né, mas tipo, violência aplicada à torcida, quem começou a se dar nome foram... Bom, tecnicamente começou na Inglaterra, porque foi a Inglaterra que inventou futebol também. Então é natural que eles tenham inventado também a briga de torcida de futebol. Eu acho que foi lá que começou esses negócios de briga de torcida lá. Tá vendo? Até um aspecto histórico, gente. A gente tá trazendo... É uma responsabilidade social das pessoas aprenderem conosco, sabe? Eu acho tudo isso lindo. Eu acho que a gente precisa fazer dinheiro em cima dessa ideia. Só acho. E por favor, quando a gente for fazer, coloca uma criação de personagem da hora, porque eu quero uma criação de personagem que faça eu perder 3 horas montando meu bonequinho. Eu acho que... É, e depois nunca mais jogar. Exatamente, porque a coisa mais importante é criar o boneco, jogar 5 minutos Exato, com ele e depois deixar ele lá. Por que você achou que eu ainda tenho Skyrim no meu computador? Pra todas as vezes que eu tentar começar... Inclusive, você precisa jogar o Dark Souls que eu te dei. Eu sei. Ele tá aqui na minha estante, eu vou jogar ele. Eu acho que é isso aí. Nós falamos bastante aqui sobre roteiros em níveis mais e menos profundos, quem diria, né? criamos o nosso próprio joguinho completamente correto perante a sociedade, só que não. Exatamente, eu acho que a gente... Assim, sério, vamos vender essa ideia pra Naughty Dog, vamos ficar ricos. O nosso jogo ia ser tipo um Hotline Miami, né, velho? Puta, ia ser sensacional. Ia ser lindo, cara. Caiu a recomendação também, Hotline Miami. Roteiro bem interessante, mas enfim. E pra terminar, a gente vai terminar aqui com uma pequena novidade, que foi decidida aqui pela gente na última reunião, em que nós vamos terminar aqui com uma pequena pergunta. E essa pergunta vai valer pontos pra você que estava com saudade dos pontinhos, pra você que é mais velho, né? E a pergunta, obviamente, ela terá que ser relacionada ao cast atual. Você tem que mandar aí por comentário ou por e-mail, e a melhor resposta vai ganhar pontos pra talvez uma premiação no futuro, quem sabe, não sei. Enfim. Quem vai decidir qual é a melhor? Nós, em consenso, o grande conselho do PXP vai analisar todas as respostas e vai escolher a que a gente achar mais legal, tá? Sim, e depois os pontos somados, inclusive. E teremos... O quê? Uma tabela? Provavelmente a gente tinha uma tabela antes, a gente revive ela. A gente vai fazer uma tabela, a gente vai... Os pormenores técnicos a gente vai resolver. Por enquanto, vocês têm que colocar a criatividade de vocês na mesa e ver se vocês seriam grandes roteiristas ou se vocês seriam os maiores inimigos dos jogos que a gente conhece. Ok? Então, banda. Já que a gente tá falando de roteiro de jogos, eu vou sugerir a seguinte pergunta aqui, depois vocês me falam se tá aprovado ou não. Qual seria o roteiro daquele jogo que não tem roteiro? Tipo Tetris e Comic-Come. Opa, essa é interessante, quero ver, hein? Essa vai dar umas respostas complexas. Isso, inclusive, é tema pra TCC, isso, cara. Eu sei. Pode ser um tema... Então, amigos, eu tô precisando do meu TCC, então, tipo, botem na mesa, porque, né, a Adriele também precisa se formar. Ajudem a Adriele nesse ponto. Mas eu não vou roubar a ideia de vocês, nem nada, eu acho. Imagina. Enfim, mandem as respostas de vocês, comentários, e-mails, do jeito que vocês quiserem. Comentem, tragam os seus exemplos de roteiros de sucesso e nem tanto sucesso. Tragam suas sugestões. Obrigado por terem escutado, falem conosco. Lembrando aqui, ó, que a sua resposta tem que ter no máximo 3 linhas. A gente não quer uma bíblia, por favor. É. Então aproveitem e treinem seus poderes de síntese. Mas 3 linhas a norma BNT, né, por favor. Não é tipo 3 linhas. BNT. 3 linhas. Senão como é que eu vou colocar no meu TCC se não for na norma de BNT? Exato, gente. E assim, pra facilitar, vocês podem, tipo, escolher um jogo desses que não tem roteiro. Foi um exemplo só, dei 2 exemplos assim pra vocês. Um exemplo dessa vez, tipo, como é que seria o roteiro de Tetris? Então, pessoal, nos surpreendam. A gente sabe que vocês conseguem, tá bom? Então nós aí, confiamos na capacidade de vocês. Exato. Um beijo aí na bunda de todo mundo. Abraços e até a próxima, né? Tchau, tchau, gente. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage, morrendo de frio, mas vamos gravar esse Caixa de Entrada começando alguns dos nossos recados de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, não sei mais por onde, acesse o nosso site www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/grupos/projeto.x.podcast. E por fim, siga a nossa conta do Twitter no @projetoxpodcast, tá bom, galera? Bom, alguns recados, né? Saiu na semana passada o Expresso Cast número 44 sobre Tales of Series, parte 6, Zestiria e Berseria. E com isso a gente finaliza a nossa série de Expresso Cast sobre a série de jogos Tales of, e finalizando com um desses dois jogos, o Tales of Zestiria e o Tales of Berseria. Então vamos lá, escutem a Adri e a Ana comentando sobre esses dois últimos jogos, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 115 sobre games 8-bits. Eu chamei o Dragão Dourado e a gente tocou um monte de temas dos jogos da geração 8-bits. Então virou uma playlist bem nostálgica para o pessoal que jogou, né, o Nintendinho e Master System, tá? Vamos lá, link também na postagem. Saiu também na semana passada um texto aqui escrito pelo Lucas Abin, que é o capítulo 2 sobre a Function Pokémon. A fanfic dele é sobre Pokémon e que ele compartilha aqui com a galera aqui do Projeto X também na postagem. Então vamos lá, link também na postagem, leiam, continuem lendo mais coisas dessa fanfic interessante. Bom, agora vamos ler os e-mails que chegaram. Bom, o primeiro e-mail aqui é do Admilson Alves Freire Jr. Ele começa falando: fala galera do Projeto X, aqui é o Admilson de São Paulo. Acabei de vir o podcast e fiquei mais triste de não ter nenhum e-mail na caixa de entrada do que com o salário de dedos do Thanos. Então resolvi escrever o e-mail imediatamente para não deixar o timing. Aí pelo menos tivemos e-mails. Tá bom, ótimo. Bom, mas falando do filme, que filme foi esse? Uma marca na história da indústria do entretenimento. É, ele tá falando aqui do Vingadores, Guerra Infinita. Bom, eu assisti na estreia porque eu estava morrendo de medo dos spoilers, ainda mais com a campanha anti-spoiler que os irmãos Russo fizeram. Não queria que nada comprometesse o filme. Eu entendo como o Rhodes e o Star-Lord se sentem, porque eu também engrosso a voz às vezes de forma inconsciente. É, isso acontece, rapaz. Bom, assisti com uma galera que trabalha comigo e foram mais de 20 pessoas assistindo junto. Então o silêncio de todo mundo no final falou mais que 1000 palavras. A única coisa que eu não gostei foi de spoiler, não vou ler isso aqui porque tem gente que ainda não viu o filme, é muito spoiler, mas eu compreendo, eu também tive esse mesmo sentimento. E continuando aqui, e com relação ao próximo filme, não gosto de viagem temporal, espero que não aconteça, espero que não. Ouvi uma teoria legal sobre ter 6 Vingadores e 6 joias, mas vamos esperar pra ver o que vem nos trailers. Ah, e com relação à playlist número 114 de openings e endings melhores que o anime, eu assisti o Bullsoul Ranking depois de Fullmetal Alchemist, igual todo mundo. Abraço ao Alchemist Project. E é um anime que eu gosto bastante, se você tirar o último episódio e considerar que lá, lá, lá, lá, lá, spoiler. E eu acho que é um anime muito bom. Enfim, peço desculpas pelo meio longo e por possíveis erros ortográficos. Continue fazendo um excelente trabalho que me diverte tanto. Espero que o volume de e-mails aumente novamente. Um abraço a todos. Também espero por isso. Mas muito obrigado, Admilson Alves Freire Jr., por mandar este e-mail em consideração aqui, a galera. Muito bom. Continua mandando mais e-mail também, por favor. Último e-mail aqui do Rui Carodi. Ele fala: boa tarde ou boa noite. O importante é que estejam bem. Faz um bom tempo que não comento nada, e portanto existe a tendência que este e-mail se torne confuso. Sobre os Perascast de Day Tripper, gostei muito e eu acho que é muito difícil alguém não gostar dessa HQ. Gostaria muito também de mais programas sobre quadrinhos nacionais, e já recomendo o Valente de Vitor Cafage. Sobre o Guerra Infinita, só levarei a Marvel a sério se a Tia May desaparecer. Coitada da Tia May. É a única personagem realmente imortal e que nos filmes devem ter descoberto a fonte da juventude. E o Groot deveria voltar à vida. Além disso, eu gostaria de ver no filme o Thanos Fazendeiro. Sobre live action, já recebi tantos tão ruins que hoje já vou vê-los com má vontade, esperando os erros. Tanto é assim que evito vê-los na estreia, e me divirto mais quanto piores são. Se forem bons, me surpreendo e gosto. Então, foi um exemplo disto, mas um exemplo muito raro. E como não quero me alongar, só digo que Big Fish deveria ser mais visto, e que vocês tenham boa sorte, felicidades, alegria, paixões inenarráveis. Tchau. Muito obrigado, Rui Carodi. Valeu por seu e-mail aqui com feedback de um monte de podcasts expresso e playlists. Bom, continua mandando mais e-mail, por favor, cara. Bom, eu vou fechar essa caixinha de entrada, mandando mais alguns abraços pra galera que comentou os outros podcasts. Mandando abraço também pro Rafael Taira, pro Rui também e pro Lucas Costa. Valeu, galera. Continua seguindo a gente. Continue mandando mais e-mail, mais comentário. E é isso. E até uma próxima vez. Falou